maravilhas daqui. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. E o fascínio do homem pelo céu é antigo. Desde os tempos mais primórdios, é no céu que vivem os deuses, é do céu que vêm os poderes e é no céu também que nós enxergamos desenhos como constelações. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. No princípio, pensava-se que era o Sol, a Lua e as estrelas que rodavam em torno da Terra. Hoje, claro, graças à ciência, sabemos que é exatamente o contrário. E aqui em Foz do Iguaçu, parte dessa história pode ser acompanhada no Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, que fica lá no Parque Tecnológico Itaipu e é aberto à visitação de turistas, moradores e estudantes. Inaugurado em 2009, o Polo conta com planetário, observatório e plataforma para observações a olho nu. Há também réplicas de sondas e naves espaciais, meteoritos e miniaturas de planetas. Janer Vilaça, coordenador do Polo Astronômico, aponta que o local é uma opção diferente de lazer e conhecimento na Terra das Cataratas. Polo, como tem as tendências de tudo, é muito grande. A maior usina, a maior catarata, agora temos um polo que é uma janela para o universo, né? As visitas ao Polo Astronômico têm partida no Centro de Recepção de Visitantes da usina de Itaipu e acontecem de terça a domingo, às 10 da manhã e também às 4 da tarde. Já nas sextas e sábados, agora no horário de verão, há uma visita adicional às 7h30 da noite. A duração aproximada de cada passeio é de 2h30 e o valor integral é de R$20 para turistas, mas gratuito para moradores aqui da região de Foz. Outras informações no site turismoitaipu.com.br.